Capítulo 13. A graça que se origina no coração, não na cabeça. O coração é o salvador do mundo, não é a mente que nos salva. Espírito humano, cérebro, brilhantismo, vigor ou dons naturais, estes não nos salvam. O evangelho flui pelo coração. Todas as forças mais poderosas são forças do coração. Todas as graças mais doces e amáveis são graças do coração. O coração grandioso gera um caráter grandioso. O coração grandioso gera um caráter divino. Deus é amor. Não existe nada maior que o amor, nada maior que Deus. O coração faz o céu é amor. Não existe nada mais elevado, nada mais doce que o céu. É o coração, não a mente, que gera os grandes pregadores de Deus. O coração conta muito em todos os aspectos da religião. É o coração que precisa falar do púlpito. É o coração que precisa ouvir no auditório. De fato, servimos a Deus com o coração. A homenagem cerebral não faz parte da paisagem celeste. Cremos que um dos enganos mais graves e populares do púlpito moderno é ter nos sermões mais raciocínio do que oração, mais mente do que coração. O coração grande gera grandes pregadores. O coração bondoso gera pregadores bondosos. Uma escola teológica que alargue e cultive o coração é o desiderato de ouro do Evangelho. O pastor ata seu povo a si mesmo e governa seu povo com o coração. Eles admiram seus dons, podem sentir orgulho de suas capacidades, podem sentir o efeito da adoração dos sermões. Mas a fortaleza de seu poder é o coração, seu cetro é o amor, o trono de seu poder é o coração. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. A cabeça nunca gera mártires, é o coração que se rende à vida de amor e de fidelidade. É preciso muita coragem para ser um pastor leal, mas só o coração pode suprir essa coragem. Os dons e o espírito humano podem ser valorosos, mas são os dons e a genialidade do coração, não os dons do intelecto. É mais fácil encher a mente do que preparar o coração. É mais fácil fazer um sermão cerebral do que um sermão que toque o coração. Foi o coração que trouxe do céu o Filho de Deus, é o coração que levará homens para o céu. É de homens de coração que o mundo precisa para se solidarizar com a sua angústia, dizer adeus aos pesares, compadecer-se com a penúria e aliviar a dor. Cristo, eminentemente, era um homem de dores, porque, antes de mais nada, era um homem de coração. Dá-me teu coração. É o requerimento que Deus faz aos homens. Dá-me teu coração. É a exigência do homem para o homem. Um ministério profissional é um ministério sem coração. Quando o salário fala alto no ministério, o coração silencia. Podemos fazer da pregação um negócio se não pusermos o coração no negócio. Aquele que põe o eu na frente de sua pregação, põe o coração nos fundos. Aquele que não semeia com o coração em seu estudo nunca fará a colheita para Deus. O retiro em secreto é o estudo do coração. Aprenderemos mais a respeito de como pregar e o que pregar nessa reclusão do que seria possível aprender nas bibliotecas. Jesus chorou. É o mais curto e o maior versículo da Bíblia. Aquele que anda chorando, não pregando grandes sermões, carregando a semente preciosa, é quem voltará regozijante, trazendo os feixes consigo. Orar dá senso, traz sabedoria, alarga e fortalece a mente. O retiro em secreto é um professor perfeito e uma escola perfeita para o pregador. O pensamento não é apenas abrilhantado e aclarado na oração, mas o pensamento nasce na oração. Podemos aprender mais em uma hora de oração, quando realmente oramos, do que em muitas horas de estudo. Há livros no retiro em secreto que não podem ser encontrados nem lidos em nenhum outro lugar. Há revelações que são feitas no retiro em secreto, que não são feitas em nenhum outro lugar.